Brasil, país do meu coração. Aqui tem moda sertaneja e festa de peão. Mas esse é o meu Brasil, país do meu coração. Aqui tem moda sertaneja e festa de peão. Aqui tem loira, tem morena, tudo que se planta dá. Tem o melhor futebol, único penta que há. Aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão. Aqui a terra só treme se é festa de peão. Mas esse é o meu Brasil, país do meu coração. Aqui tem moda sertaneja e festa de peão. Mas esse é o meu Brasil, país do meu coração. Aqui tem moda sertaneja e festa de peão. Aqui temos português, argentino e alemão. Tem até americano, vivemos em união. Aqui não criamos encrenca, não queremos confusão. Aqui o que prevalece é a paz e a união. A gente planta milho, arroz e o feijão. Aqui temos carnaval, o melhor desse mundão. O brasileiro tem de tudo, haja coração. Esse é o meu Brasil, país do meu coração. Aqui tem moda sertaneja e festa de peão. Mas esse é o meu Brasil, país do meu coração. Aqui tem moda sertaneja e festa de peão. Aqui tem moda sertaneja e festa de peão. Aqui tem moda sertaneja e festa de peão.